Esse episódio de Isso Não É Um Podcast é trazido por você por Donald Trump, Making America Great Again. Nossa. Ele podia gastar com a gente todo o dinheiro que ele não gastou pra ser eleito, né? Caralho. Olha, se ele desse 10 reais, ele ia ser a melhor pessoa, porque alguém, a gente ia ganhar alguma coisa com isso. Na real, ele precisa agora pagar o muro, né? Toda a grana que ele usou. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Tá sem refém. Eu sou Fernando Baroni. E a pessoa fazendo efeito com a boca aqui, beatboxing, é Thiago Perini Zanetic. A partir de hoje, todo episódio eu vou usar uma hora diferente no seu P até a gente chegar no certo. Não vai acontecer. Então. Você não sabe direito. Você sabe o que é, mas você não vai saber falar. Eu sei pronunciar. Depois eu te falo. Pra... Ah, é verdade. Você é italiano, você sabe. Uhum. Olá. Isso não é um podcast. Começamos enrolando já na introdução. Hoje vai render. Puta que pariu. É isso que as pessoas gostam. As pessoas só vêm aqui pra saber a nossa falta de aptidão pra gravar um podcast. É isso que o povo quer. Ela já ganhou uma nova competidora ao estádio de fã número 1. Quem? A Dona Jane. Dona Jane? Janaína Bianchi. É verdade, ela agora é engajada. Ela tá divulgando. Divulgando, tá? Usando todo o seu poderio de redes sociais. Aí, já tá melhor que a Ayrton. Qualquer uma. Se uma pessoa fizer uma postagem, ela já é melhor que a gente. Eu esqueço, às vezes, de compartilhar. Eu também. Não, você... Aliás, às vezes atrasa o podcast, porque eu esqueço de postar quando eu chego de manhã no trabalho. Então. Ele sai à tarde. É, mas é bom, vai. A gente tá ficando cada vez mais famoso, né? A gente tá recebendo patrocínios muito ilustres. Você tá famoso. Super. Livro de graça na Amazon. Não, não precisa de dinheiro. Você pega de graça. O cara faz parte da campanha Tapa na Cara no Dória. É, nossa, e tá na capa lá. São 30 títulos e o único brasileiro... Não, não é não. Tem não, mais. Tem mais. Tem mais. Mas tem os clássicos brasileiros no final. Só que não tem nenhum tipo de ficção. Claro que tem, cara. Qual que é? Tem, tipo, Graciliano Ramos lá, velho. Ah, tem? É, lá no final. Deixa eu pôr no silencioso meu celular. Não, mas não presta atenção. Quem que é esse Graciliano? Quem um cara que você devia ter lido na escola. Ah, não. Por isso que virou o quê? Podcaster. Não preciso saber nada pra falar qualquer merda aqui. É que o segredo não é saber as coisas, é falar as coisas como se você tivesse certeza do que tá falando. Isso me lembra uma parte mágica daquele filme Obrigado por Fumar. Que ele tá com o filho, tentando explicar pro filho o que ele faz, que ele é lobista. É, sim. E ele tá com sorvete de chocolate, e o menino tá com sorvete de outra coisa, e ele cria uma situaçãozinha assim, tipo, por que o senhor é melhor, tal, não sei o que lá. E ele rebate em cima, o moleque fala, mas você não falou que o senhor é melhor. Ele falou, não, você não precisa estar certo, você precisa convencer as pessoas de que você está certo, que o seu lado está correto. Exato. Não, esse filme é incrível. Por isso que a verdade pertence aos vencedores. Ah, ó. Oh, essa frase é meio que um lance meio a ver com o tema de hoje. É. Mas não vai ser ainda, porque nós temos ainda o quadro que é... O que aconteceu com o Thiago em algum determinado período de tempo. Thiago, da oitava série para o primeiro colegial, eu pensei nisso. Time traveling com o Thiago, esse quadro. Thiago! Sanity 11 reis. Quando eu fui entrar no colegial, rolou um lance de sorteio de vaga nas escolas. Lembra que houve uma reforma no ensino? Isso faz muito tempo. E você tava estudando nessa época na oitava série? Na oitava série. Aí eu me formei na oitava série. Quando você eu fui velho, entrar. Eu sou pra caralho. Eu sou tão velho, mas tão velho. Que eu tenho dor nas pernas. Eu tenho varizes. E aí, o que aconteceu? Eu fui no sorteio de vagas. Foi numa escola longe da minha casa. E aí, eu fui soltar um peido no ponto de ônibus. Não podia faltar nesse negócio, senão eu ia ficar sem vaga e eu me colocar na escola que fosse. Uhum. Poderia ser escola muito longe. Você ia meio que garantir que você ia ficar perto da sua residência. Isso, isso. Em uma, duas ou três escolas que eu botei como opção na minha cabeça, que seriam as legais de estudar. E as que tinham amigos também, né? Uhum. Bom... Eu cheguei no ponto de ônibus e soltei um peidinho. E o que aconteceu? Se cagou. Me caguei. Lógico. Maravilha. Só que daí o que tava vindo na hora que saiu o cocô? O busão. Na lotação, pior. Ai! Imagina... Você é o Lagreca, mano. Primeiro link já do episódio. É, pronto. Lagreca. Já tem o link. Aí... Caralho, essa foi longe. É, aí eu entrei na lotação, tinha umas quatro pessoas na lotação. E o Thiago com a galinha. E aquela cheiro de bosta subindo. Sim. Na lotação. E eu sentei e fez assim, ó. Né? Aí beleza, eu sentei lá no fundo. Eu falei, vou ser gente boa. E aí, porque eu pensei, eu vou chegar na escola lá. Porque eu não podia perder, isso tem que ter em mente. Uhum. Aí eu falei, quando eu chegar lá eu me limpo. É, aí eu vou chegar lá e eu vou limpar. Vai. Aí eu fui, sentei na lotação, as pessoas ficavam assim, coçando o nariz, sabe? Tipo, eu tava fedendo muito, era bosta. Mas não, não é que assim que eu me descorrido, assim, sabe? É que bosta pisada, bosta apertada, fede mais. Fede mais, porque a bosta, se ela cai direto num lugar, ela fica ali e fala, ah, beleza. Ela é meio inerte, assim. É. Né? E aí eu fiquei paradinho lá. Daí eu desci, fiquei na fila pra poder pegar a senha. Quando pra entrar rolava lombada, você subia junto, assim, pra não dar aquele squish? Sim, sim, rolou tudo isso. E aí eu cheguei lá, tinha uma fila pra pegar a senha pra poder entrar na escola, no ginásio. Pra, aí sim eu poderia ir no banheiro. Uhum. Você imagina que eu fiquei numa fila por umas 2 horas. Cagado. Cagado. Cocô secou. Secou, não, secou. E aí eu cheguei, consegui entrar, não tinha papel. Porque a cueca eu já tinha desistido dela. Sim. Primeira coisa que eu fiz, tirar e jogar. Uhum. Só que não tinha papel. Usou a meia. Não, eu fui mais legal ainda. Eu fui atrás de jornal. Ai, meu Deus. Eu corri pra rua, pedi pra sair, porque eu falei que minha mãe tava me esperando pra entregar um negócio, óbvio que é mentira. E achei no lixo jornal. Nossa, velho! Aí eu peguei o jornal do lixo, voltei lá e tentei me limpar com o jornal seco. Do lixo. Porque não tinha água nas torneiras. Do lixo. Do lixo. E aí eu limpei o bumbum. Daquele jeito, você sabe como é que é. Já você tava espalhou seco. Tinta do jornal no seu cu. Ah, isso é de menos, basicamente. Né? Basicamente. Latrocínio no mar. Em Copacabana. Eu não nada é diabo. E aí eu fiquei 12 horas ao todo nessa situação. Eu cheguei em casa, o meu ânus parecia uma couve-flor. Que da hora. E essa é a história do Thiago. Mas assim, eu consegui a vaga na escola que eu queria. Então valeu a pena. Compensou pra caralho. Ah, sistema de ensino aí, ó. O Tiagão hoje em dia é o gênio que é autor de 11 Reis Princípio. Por quê? Porque ele aguentou ficar cagado impávido. Como um bom herói. As belas, forte, impávido, colosso. Cagado. Impávido, cagado. Eu gosto que assim, isso tudo é portfólio. Esses... Um dia vocês vão ver o quadrinho dele ainda contando essa saga. Vou trocar o nome de Thiago pra Pedro. Thiago Pedro. Não é Pedro. Não é Pedro. Vocês não vão saber nunca, eu nunca vou revelar. Eu acho que nunca revelei em lugar nenhum. Não. Que bom, tudo bem, conhecidos sabem, mas... Sim. Mas P de... Períneo. Peralta... Eu não posso falar que você não vou queimar seus... Porque eu quero ver até onde você vai conseguir fazer o P. Pode deixar. Se você vai lembrar, semana que vem vai ser ótimo. É esse que é o negócio. Pernóstico. Pederasta. Olha, Thiago Pederasta Zanitinho. Olha, até gostei, hein? Nome de cadeia, hein? Só que um lado da cadeia que você não gostaria de estar. Nesse caso é complicado. E aí, o que é? Tem mais agora? Tem mais algum quadro? Você ficou com diarreia em algum lugar? Tem o grande bloco que é o que você a gente veio falar, né? É, agora eu sou o cara da diarreia. As pessoas olham você nos eventos e falam... Tá, vou cantar um calzinho rápido de diarreia, então. Vamos lá. Ah, já que você pediu. Não, vamos manter. Tem uma vez, eu trabalhava em assessoria de imprensa. Só uma coisa, eu achei legal que você deu uma estufada no peito, assim, você deu uma ajeitada. Pô, assim. Tem que falar com propriedade essas coisas. Eu era assessor de imprensa ainda, isso faz uns 12 anos, pelo menos. Sim. E eu trabalhava, externo, gravata, aquela porra toda, nossa, era um cacete. Horrível, né? Pelo amor, né? E eu trabalhava em Santo Amaro, tipo, próximo ali do shopping e tal. É Mordor. É. Basicamente, não, Mordor é Cubatão. Você descer da serra assim à noite, você vê Mordor acesa com o olho nas fábricas de Cubatão. Mas Santo Amaro é tipo. Santo Amaro é aquela terra onde vem os homens que eles são aliados com o Sauron, sabe? É, não, mas sabe o que eu acho legal de Santo Amaro? Mesmo que você more do lado, é longe. Sim. Santo Amaro é tipo um fenômeno, é uma fenda, sabe? Assim, que ele é longe de tudo, assim. É uma singularidade geográfica. Exato. E se você for num bairro além, é mais perto que Santo Amaro. Sim, é mais fácil chegar. É, então. Ah, tava lá eu, feliz e contente. Fui almoçar. Fui no shopping. É. faz aquele almoço de shopping. Dá um rolê, coloca depois, o crachá na mesa pra segurar o lugar. É, aquela desgraça, né? É. Mas, tipo, pelo menos você dá uma volta depois. Sim, sim. Uma desparecida. Passa na Billabong, vê as novidades. Isso. Na Rip Curl. Tua cara. E na Lost. Aí, eu tinha um boné da FUBU quando eu era pequeno. Sabe por quê? Porque era FB. Fernando Baroni, pá. Puta que pariu. Acabou pra mim, acabou o episódio, acabou. Não tem mais nada que vai superar o FB de Fernando Baroni. Imagina você branquinho, rosinha, com o boné da FUBU. É Fernando Baroni. Roubaram esse boné uma vez na minha cabeça. Eu tava indo pra escola. Alguém fez um favor, né? Mas o... No próximo episódio eu vou contar como eu fui assaltado na... As vezes que eu fui assaltado. É, histórias de assalto na próxima, beleza. Uhum. Aí o... Fui dar um peido, que nem Vossa Senhoria. Assim. E obviamente me caguei. Nossa, no terno. Eu estava de calça social. Aquela que é uma tela. Mano, né? Foi um peido explosivo, assim. Foi um tiro de 12. Com aquela cueca de algodão, você tava... Foi direto, assim, na perna. Senti do descer, assim. Não, o meu foi comportado. Aquela ainda. Alegria na calça, assim, pá. Puta, fudeu. Eu continuei andando meio duro, assim, pelo shopping. Fui pro banheiro. Essa marcha é foda, eu sei. Me limpei do jeito que dava ali, tá, a cueca foi embora. Não, a cueca vai embora. Usei a meia, que não tinha papel também. É. Aí eu estava de calça social, sem meia, sem cueca, nossa, no shopping. E, em vez de almoçar, eu fui direto na Vila Romana. Falei, eu preciso de uma calça, uma cueca e uma meia. Me vesti, fui com a calça sem barra de volta pro trabalho. Joguei a outra calça no uma lixo. Metinha, ela fica, né? Assim. E joguei a outra calça no lixo. Imagina você entrando na Vila Romana. Três palmos de calça depois que a perna acaba. Parece o Slenderman. Eu tava de social bag. Ah, mas pelo menos tava no shopping. É, eu tinha ao que recorrer, né? Uhum. Pra me trocar. O problema é que eu ganhava mal pra caralho na época, meio que me fudeu isso. É, tipo, foi o salário todo, né? Caralho. Triste, hein? Mas pra trabalhar de terno, olha... Mas é, merda acontece. Literalmente, né? Bom, vamos então... pro tema. Uhum. Eu tô bebendo aqui, anuncia você, caralho. Não, eu vou pegar Coca-Cola, deixa os caras... Deixa eu ver beber. Deixa eu falar alguma coisa, então. Vou falar alguma coisa que eu nunca falei aqui. Eu nunca fiquei sozinho aqui, é muita pressão. O que, que eu faço, Baroni? Bem-vindo ao meu mundo, se fode. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu gosto... Ai, Baroni, volta... Você me ama. Canta, pronto. Pega um copo lá pra mim. Pega lá um copo. Não, eu vou cantar então, eu vou cantar. Fazer borbulhas de amor ao te encontrar. Ah, eu sei imitar o Chorão, né? Lembra? Então vou lá. Não canta. Tá, eu vou te avisar. Internet de coerrola. Igualzinho, hein, mano? Igualzinho. Acho que é melhor a gente se imitar. Você deixou ela de lado. Eu pra... imitar as pessoas, tá? Então imita o Chorão aí, bobão. Tchucupá, tchucupré. Santo. Ó, vai ter. Skate. Ah, você trouxe o copo. Que bonitinho, eu não tinha visto. Que tal o tempo? Já ia me xingar, né, filha da mãe? Eu já ia mesmo. Santos. O tema desta semana. Olha só, semanal. Os piores vilões da história, Thiago Pesante. Você percebeu como eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo? Tô tentando arrumar a pauta ali pra ela ficar em pé. É porque você é ancestral, né? Aí, ó. Nós precisamos de um quadro. Tá bom. Mas tá caindo. Tá. Eu arrumo. Vai falando. Não, eu não posso me concentrar. Peraí, deixa eu precisar rotar. Não saiu. Peraí, alguma hora sai. Vai, você quer só rotar? Vai lá. Não, não tá saindo também. Saiu! Nossa, a gente hoje tá puta que pariu, viu? Olha, você que é ouvinte e tá aqui até agora... Ajuda a gente a entender por quê. Então, também não vou falar, deixa nos comentários, que olha, ninguém deixa nada nunca nos comentários. O Felipe Bezerra deixou no último. Ah, e a Lu também, que eu vi a Lu. Também. Aí eu falei, ó, Lu, obrigado aí, seja você quem for. Não, mas eu sei quem é. É a Luciana Teixeira. Porque ela é nossa ouvinte, que eu sei, porque ela sempre curte as publicações no Facebook. É. Então tá. Então tá bom. Não, e ela fala que gosta do podcast, então também eu sei por causa disso, não é só porque ela curte que eu sei. E o Felipe, ele ficou tão feliz de ser citado aqui, que a gente vai ter que trocar aquele outro que a gente não vai falar o nome nesse episódio. Já falamos. Aí, Tamarinho? Uhum. Falamos em algum momento? Não falamos, não. Quando a gente falou da Jana. Falamos. Eu não lembro, mas ok, foda-se. Aí, ele é tão inconsequente que ele nem lembra. Olha, Tamarinho, vai se fuder. Ah, posso contar rapidinho. Hoje eu encontrei com ele com o Rafael Fernandes. Vamos almoçar, tal. Uhum. Batemos aquele PF legal. Aí o Ayrton falou... Eu falei que a gente ia gravar hoje. Fala do que a gente fez aqui hoje. A gente foi, sentou pra almoçar. E você falou. Eita. Ele fez um jogo mental comigo. Vai se fuder, Ayrton Maria. Eu te odeio, filha da puta. Mentira. É verdade. Os piores vilões da história. Porém, tem um porém. Não vale o Hitler. Não vale o Hitler. Então assim... Estamos jogando pelas regras da lei de Goodwin. É, exatamente. Peraí. Ó, vou até ler. A lei de Goodwin, conhecida também como a regra das analogias nazistas de Goodwin... Podia ter uma trilha sonora de fundo, né? Sei lá. Ou ainda em inglês, Goodwin's Law, ou Goodwin's Rule of Nazi Anthologies. Uau! Tem por base uma afirmação feita em 90 por Mike Goodwin, um advogado americano conhecido por formular esta lei. A lei é... À medida que cresce uma discussão, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou nazismo aproxima-se de 1. Que é 100%. Sim. Então logo, especialmente na internet, meio que propaga o que vamos dar um exemplo. Ah, eu não gostei de Batman vs Superman. Ah, você é o Hitler. É isso. Tá, em 140 caracteres ou menos é isso. Bem resumido. Não, mas na sério. Nutshell da nutshell. Dá pra chegar de Batman vs Superman e usar o Hitler como argumento? Sim, as pessoas usam. Acho que dá. Então, dá pra qualquer coisa. E o ponto é: se você chega nisso, você tem um argumento invalidado. Invalidado, exatamente. Trazer o nazismo ou Hitler como referência é um comparativo na conversa pra justificar um ponto. Desvalida ele. Exatamente. É porque, na verdade, assim... Por que o Hitler ele é tão usado? Vamos explicar uma coisa séria sobre o Hitler. Porque ele é um dos caras mais influentes do século passado. Exato. E ele se entranhou na cultura pop. Ele tá no imaginário popular de forma muito forte. Ele é o vilão maior para as pessoas. Porque é a referência maior de vilão que elas têm. Pensa assim, ó. Viaja no tempo. Qual a primeira coisa que as pessoas falam? Ah, eu quero matar o Hitler. Exato, exato. Mas porque é a referência maior. É que assim, ele é um dos maiores vilões da história? Sim, sem dúvida. Mas ele não é o único. E hoje a gente vai tratar dos outros. Sim. Dos que a gente lembrar. Fudeu. Ó, certamente. Porque no episódio retrasado, acho que não lembrou de nome de porra nenhuma que a gente tava falando. Sim, o da televisão? É. Nossa, velho. Goulart de Andrade. Depois me marcaram, o Fernando Carvalho me marcou. O Fernando Carvalho, esse é o Fera. Um abraço pra você, que eu sei que ele é ouvinte. Fera. É, o grande. Não, ele tá mais pra. O Fera Neném. Se eu for presidente, você vai se dar bem. Você não lembra dessa música? Não. Nossa, como você é novo, vai se fuder. É do. Essa daí. Eu sou o Fera. É do Trem da Alegria. Era Juninho Bill. Juninho Bill, esse que virou jogador da Portuguesa, não é isso? Você não lembra de nada do que eu tô falando, né? Cara, você botou futebol ainda, junto com a ancestralidade. Vamos fazer um episódio de futebol um dia? Vamos, eu vou ficar quieto. A gente faz o quadro incidental do Thiago. Chama o Ayrton, deixa ele falando. Mas o Ayrton acho que sabe futebol menos que eu. Ótimo. Eu acompanhei futebol no início dos anos 90. Porque eu gostava. Até eu também, mas era uma criança, não vou lembrar de porra nenhuma. Eu lembro do Toninho Cerezo, eu lembro do Gilmar. Cerezo, mano. É. O cara do joelho arregaçado. Exatamente. Ele jogava com 70 anos, né? Eu lembro do Alemão, eu lembro do Tafarel. Mas nenhum desses são vilões. Ah, olha, tem um goleiro aí que é bem vilão, viu? Tá solto. Tá solto, filha da puta, né? Assassino, é verdade, ocultador, voltou, né, ocultação de cadáver. Pra sociedade. É, né? Vai jogar, né? E foi uma ocultação, assim, com concreto ainda, mas foi nervoso. E deu pros cachorros comer, né? Ah, nossa, já entrou bad vibe aqui, hein? Caralho. Então vamos voltar. Vamos voltar para antes de Cristo. Antes de Cristo. Vamos começar direito. Ah, é isso? É. Thiago olha a pauta, fala: tá beleza, não precisa mexer em nada. Nem entendeu o que tava nela. Agora nós temos pauta, olha só. É a primeira vez. Primeira vez. Teve uma que a gente fez na hora aqui. Da lista de diretores. De diretores. Pra quem não ouviu, o episódio 2. É? Eu acho que sim, é um dos primeiros. A gente ainda jovem, né? Aquele olhar esperançoso de que alguém ia ouvir isso. A gente já é prepotente, a gente coloca 001, 002, vai ter mais de 100. É, rapaz. Podia colocar 4 zeros antes, assim. Vamos lá. Herodes, não, será que seria primeiro, o é importante dizer que todo mito de criação exige um antagonista. Verdade, o diabo? Exatamente. O diabo, esse que praticamente nem existe nos Antigos Testamentos. Ele foi verdade. Inserido. Sim. Né? Então, assim, muitos dos vilões da história são pontos de vista. Os que a gente vai falar, não. Como digamos, como eu disse, a verdade é do vencedor. Uhum. Deus e diabo, quem ganhou? Exatamente. Eu questiono. Acho quem que o diabo conta a história são os vencedores. Mas no fim das contas, quem ganhou acho que foi o diabo. O diabo venceu, o diabo é tudo. Sério, o diabo é o que tá mandando em nós aí. Rei ou Satã. É, porra, tem um tatuado Baphomet, não é brincadeira não, filho. Na hora que vier o domínio dos infernos, eu tô junto. É tipo o meu stamp, aí o meu crachazinho. Área VIP da balada. Tá, vamos lá. Então, assim, dito que todos os vilões precisam de... Porque tem muita cultura que fala que um cara é vilão, às vezes ele não é. Sim. Por exemplo, Alexandre o Grande pode ser vilão pra muita gente, pode ser herói, claro, pra outras pessoas. Um que eu gostaria de citar, porém, é meio assim nesse tipo, é o Gengis Khan. Porém, ele não é tão vilão. Nós vamos, ele é vilão. Vamos combinar aqui que a gente vai adotar o ponto de vista ocidental, uhum, eurocêntrico, que é da onde a gente vem. Exato. É a cultura que a gente recebeu. É. Certo? Uhum. Aí, quando for pertinente, a gente levanta o questionamento. Tá bom. Eu vou falar do Gengis Khan depois. É, porque é depois. É depois. É, bem depois. Uhum. Mas antes de Herodes, tem mais gente, cara. Meteoro. Vilão absoluto. Meteoro da Paixão também é um grande vilão. Ai, ai. Não, assim, ó. Antes de Herodes. Faraós. Eram vilões. Sim, escravocratas. É. Escrotos. É verdade. Todos, inclusive. Faziam grandes santuários para a morte. Porque, por exemplo, faraós... Quando a mulher é o quê? Faraotisa? Faraó também. Acho que não tem... Acho que não muda por gênero. Porque, por exemplo, a Cleópatra foi pós-Cristo. Sim, mas já era outro rolê egípcio também. Né? Era outra ideia, é verdade, tem razão. Porém, ela não era tão boazinha. Ela era tipo imperatriz do Egito. Já era uma coisa mais... Já tinha uma estrutura... Atualizada. Exato. Tá, faraós complicado mesmo, porque era escravocrata. Porém, eu não manjo tanto de história egípcia. E os caras, mano, construíam uns bagulho enorme pra colocar tudo que eles tinham lá dentro, inclusive as pessoas que eles tinham quando eles morriam. É, exato. É escroto. É escroto. É complicado. Independente do que você acredita, isso é escrotidão. Não, claro, cara. Escravizou é errado. Então, tipo assim... Basicamente. Não tem ângulo que tipo, você pode olhar. É uma pessoa que nem você, mas você acha que ela é menos. Então, você vai comprar ela e usar ela de que exato, quiser. Exatamente. Tá errado. Tá errado. Não importa, ah, é do mesmo povo, é de outro povo, não sei o que. Tá errado em qualquer ângulo. É saber que a gente devia se limitar, tipo, pessoas que... marcaram a história. Sim, exato. Por serem escrotas. Sim, concordo. Por menor que seja, por exemplo. Xerxes. Uma boa. Xerxes usou muito de escravidão. Sim. Xerxes, esse, um grande vilão. Por quê, Fernando Baroni? Porque ele é o Rodrigo Santoro. Porque ele matou o George Hardy Butler. Porque ele matou gente pra caralho. Sim, sim. Ele foi um dos primeiros a fazer aquele rolê escroto de vou expandir meu território, destruindo a cultura dos outros e impondo a minha. Sim. Coisa que o Império Romano fez muito bem, obrigado depois. Nossa, sim. A gente tem reverberações disso até hoje. Sim. Europa inteira. E a gente. E a América. E a América. Por conta dos romanos. Exatamente. A gente não tem cultura própria por causa disso. Quer dizer, na verdade é assim. Não é mais assim, mas... Não, kinda, porque tipo assim, na verdade tem... Kinda. É, verdade, né? Eu não achei um semelhante... Ah, para! Eu não... Porque assim, porque tem esse apagamento histórico que rola, uhum. É bem complicado, porque, por exemplo, tudo que é cultura latina, tudo que é cultura africana, ela foi sendo apagada por muito tempo. É por conta da tendência romana também, né? E justamente romanos, por causa dos romanos. Aproveitavam o que eles achavam que era útil, absorviam pra cultura deles e sim, o resto sumia. Sumia. E a África foi dominada boa parte pelo Império Romano. Mas não, mas isso já foi na época do Júlio César. É. Isso foi na época do Júlio César, então é depois de Cristo. Então a gente, né? Peraí, precisa rotar de novo. Ai, não saiu. Quase que eu vomito. Mas então, Xerxes foi um dos primeiros a fazer isso mesmo. Nesse ponto, Alexandre também. Alexandre foi antes de Cristo, né? Eu acho que foi, eu não tô tão bom afiado na história. Alexandria é Mesopotâmia. Sim. É, Alexandria é antes de Cristo, sim. É. E foi outro também que impôs a sua cultura, queria levar adiante, foda-se. E fez um puto império, império macedônico. Ele dominou o mundo conhecido inteiro, era tudo dele. E ele é um grande estrategista e tal. Claro que assim, praticamente todos os caras que a gente vai falar, eles eram foda em algum lado. Sim. Tipo, no mínimo estrategista. Grandes mentes que escolheram um caminho considerado amoral pelo coletivo atual. Que tem essa também, né? Diferenças de tempo fazem um absurdo de diferença. É, né? é verdade. Quando você vai considerar o que o cara pensava e tudo mais. É mesmo verdade. Assim, a maioria deles era cuzona até pros tempos deles. É verdade. E assim, a maior parte desses caras, eles eram loucos por algum lado. Só que assim, o problema não é você ser louco e falar merda. O problema é você ser louco e falar merda, alguém ouvir e falar, tá certo. Tipo, o Alexandre chegou um dia e falou, eu vou dominar o mundo. E os caras falaram, vamos aí, é nóis. É tipo, Tô contigo. Vamos lá, partiu, hashtag partiu. Outro escroto como coletivo. Gregos. Sim. Cultura essa também que moldou a nossa história toda também. Eles mataram Troia. Basicamente. Eles esmagaram por causa de uma mina. Eles mataram uma cidade. Por causa de uma mina. Tipo, porque é tipo o treta da balada, né? O cara chegou na mina do cara, o cara chamou os truta, foi lá bater no cara. Só que o que que rolou, né? Helena de Troia, como era o nome do carinha que roubou? Não vai falar Orlando Bloom. Eu esqueci o nome dele. Não lembro também, eu só lembro do outro brother que morre. Ah, do quê? Que era irmão do Heitor. É, eu lembro do Heitor só. Era com H. Ai, meu sei Deus. Sei lá. O pior que eu. Tá na ponta da língua. Foda-se. Heitor Jr. É, o Orlando Bloom. Baby Heitor. Orlando Bloom, da época, foi lá e catou a Helena de Troia. Falou: é nóis. Chega aí. E aí, o que eles fizeram? Vamos lá esmagar essa cidade que o cara mexeu com a minha mina? E os caras esmagaram a cidade. E acabaram com o povo. E veio a expressão presente de grego. Uhum. Daí. Por causa do cavalo de Troia. Que, inclusive, é uma puta estratégia foda. E que povo burro que me aceita uma porra do negócio e não vai nem olhar. Mas tá meio... Era uma questão religiosa, né? É. Você fazia oferendas pros deuses, não é aquele esquema. Tipo, funcionava pra todo mundo, né? É, verdade, é. Funciona até hoje, né? E assim, ninguém esperava aquela porra, né? Então, aliás, tem vírus de computador que são batizados em homenagem a isso, que são os Trojan Horse. Inclusive tem uma marca de camisinha americana também chamada dessa forma. Sim. Você já parou pra pensar no nome? Sim. Então. Então, só que eles usam o capacetinho troiano, assim, né? É verdade. Que acho que, na verdade, é espartano aquele capacete. Sim. Tá errado, inacurado historicamente. E se você for fazer uma analogia ao soldado, você tá usando uma camisinha batizada num povo que perdeu a guerra e foi obliterado. É verdade. Bom, Troia sumiu por causa da vilania de... Eu não lembro o nome do cara também. Olha, a gente devia... O rei? O rei. Ah, foda-se. Ele não é ele que importa na história. Troia e o cavalo. É verdade. E a Helena. E a Helena. Bom, passamos por eles. Aí chegamos em Herodes. Ah, pode ser. Pode chegar em Herodes. Herodes, o cara que criou... Herodoides. Herodoides é o cara que ajudou a criar a expressão daquele cestinho que quando você tem filho você coloca. Moisés. Ele ajudou isso. É por isso que ele é um vilão. Porque não é um nome que eu gosto. Não, Herodes é o cara que mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, é isso, né? Isso. É. Aí, Herodes, esse foi pra você. É sempre humor com cocô. Olha aí, viu? E ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Por que que era mesmo? Por causa de uma profecia louca. Uma profecia louca. Ah, lá, que ele ia... Nossa, a gente podia ter lido alguma coisa a respeito antes. Eu assisti Príncipe do Egito algumas vezes. Eu nunca vi. Mas é muito bonito visualmente. Tem a música que junta Mariah Carey com a... Caralho! Aqui canta... Whitney Houston. And I will always... Love you! É, o Herodes é o cara da lei de Herodes. Sim. Parará. Ele é um cara cuzão. Cuzão. Primeiro cuzão. Antes de Cristo a gente não vai saber falar nada, tô vendo. Ainda bem que acabou. Aí, bom, depois de Cristo teve quem? O primeiro vilão que você pode pensar nisso aí? Depois de Cristo? É. Primeiro Império Romano. É. Império Romano. Expandindo suas asas, seus domínios, sempre. Mas já tava meio em decadência nessa época. Na época de Cristo ele já tava meio decadente. Tava. Era o... Deixa eu ver, Júlio... Não, ainda não. Júlio César, ele morreu em 49 depois de Cristo. Se eu não me engano, 49 ou 48. Então não tava tão em decadência assim. Mas já tava... Se contar a época que conta que Jesus... O mito, porque não existiu Jesus Cristo. Polêmico. Se contar essa época de Jesus Cristo, Jesus morreu em 33. Quando Jesus tava mitando. Eu podia ter álcool hoje, ia ser o melhor episódio. Se você contar isso, ele teve 13 anos ainda de domínio, antes de ser morto. Então tá bom. Mas assim, o Império Romano, ele tava esmagando povos, tinha dominado a Britânia nessa época, tinha dominado o Cairo, né, Egito. Menos uma pequena aldeia gaulesa. Ah, sim, que foi depois a razão deles, né? Porque na verdade, sim, tem razão isso aí. Que eram os... Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro o nome do povinho lá. Os que invadiram Roma quando Roma caiu. Ah, eles chamavam tudo de bárbaros. A gente aprendeu isso na escola como invasões bárbaras. Não, mas tem nome, meu Deus. A gente não via os nomes. Não tinha. O único que tinha nome dessas guerras da invasão do Império Romano era aquele dos elefantes lá, o... Lembra o brother do elefante? Sim, sim. Mas peraí, eu tenho que achar o nome desse povo, que é muito bonitinho. É tipo fofinho. Emos. Não, é alguma coisa assim próxima, sabia? Você tá de sacanagem comigo. Sim. Você vai ver. Vai falando alguma coisa aí de Cristo aí do... Daquele puto lá, o que mandou matar ele lá. Ai. Tá falando do Pilatos? Isso. Não, o Pilatos não mandou matar ele. Pilatos foi o isentão. Foi o primeiro isentão do rolê. Ele foi o chapa branca em cima do muro, como tem tanta gente hoje em dia. Que virou e falou, mano, quem vocês querem, ó? Escolhe aí. Hebreu, tô querendo matar esse cara, mas tem esse outro brother... Visigodos. Visigodos. Visigodos, pô. Mas, enfim. Sim, os visigodos. Ele foi o primeiro isentão, ele não era vilão. Não, ele é que assim... Se meter. Se você é cristão, ele é vilão. Vilão por quê? Porque o... Não foi ele que escolheu? Tá. Ele virou e falou, galera, quem vocês querem? Tá certo. Foi o isentão. Isentão. Foi o cara que, tipo, não é nem PT, nem PSDB. Ou seja, uma pessoa com cérebro. Naquele caso, sim. não é vilão, realmente. Ele passou de boa no rolê, velho. Tipo, não é comigo. Lavo minhas mãos. Exatamente. Era ele mesmo que falou isso, né? Foi. Ah, que beleza. Ó, viu, acertei uma. Então, a questão dos visigodos, eu posso falar. Uma vez que morreu Júlio César, ou Caio Júlio César, pra ser mais preciso, eu manjo, já começando a saber das coisas, hein? Vamos ver se vai passar pro próximo bem. Daí ele foi traído e tal, não sei o quê. Aí ficou meio sem poder Roma, né? Porque, tipo, ficou aquela confusão de quem que vai dominar aí. Vai ser o imperador, né? Porque, tipo assim, imperador, ele se declarou imperador, nunca existiu um imperador em Roma. Quem que vai comandar o Senado, que era complicadíssimo na época, era muito complicado. Desde aquela época. Na época, antes do Júlio César, era o Mário, né, que era o tio dele. Desde que resolveram botar um Senado, fudeu rolê. Uhum. Por isso que a gente é a favor de ditadores. Não, mas assim, ó, aí... Quem vai dominar? Os apoiadores de César caçaram os traidores. Uhum. Começou uma loucura. Tipo, Guerra civil. Guerra civil. E tipo assim, não demorou muito pra cair. Aí os visigodos entraram porque falou... Aproveitar a festa. Daí rolou, foi feio, viu? Porque tipo, todo mundo foi morto. Trancaram as pessoas em Roma lá. Tipo assim, todo mundo passando fome. Gente comendo gente na rua. Foi foda. Mas os visigodos não são vilões. Porque eles também estavam buscando... recursos pra sobreviver. Que era aquela época que você não tinha recurso pra nada. Então não é vilão. Então vamos passar pro próximo vilão. Podemos falar de Gengis Khan agora? Pode. Gengis Khan foi um grande... Um belo pulo, mas beleza. Mil cento e pouco, né? Mas não tem nada meio nesse período mesmo. Era a época que tava todo mundo cagado. Tava muito cagado. Mas a gente tentando se organizar enquanto sociedade. Um belo vilão que até hoje tá aí. Que não é um vilão, uma pessoa, mas não tem rosto. Mas a gente vai falar. Já sei onde você quer chegar. Mas assim, o Gengis Khan, a família dele tinha sido expulsa da tribo. E aí o que ele fez? Ele foi lá, quando ele foi crescendo com, e começou a unir tribos, né? Uhum. Pegar uma tribuzinha aqui, uniu e tal. Ele uniu todas as tribos. Tipo assim, no, ele fez o que inclusive, o Nirvana tinha que fazer, lembra desse tweet? Do Dinho Ouro Preto. Que? Faltou uma banda para unir todas as tribos, como foi o Nirvana. Você nunca viu esse tweet? Você nunca viu isso? Não. É um tweet do... Tem que pôr o link. É um tweet do Dinho Ouro Preto. Só vou pôr se você achar. Eu acho, eu acho. Eu já retuitei aqui 3 vezes. E... Ele uniu todas as tribos. Inclusive é que chutaram ele. Quem? Ele não foi expulso de uma tribo? Ah, sim. Não, ele foi... Ele, não, ele dominou a tribo dele. Foi, era tipo o objetivo maior dele, era isso. Só que daí ele não parou. Aí começou a juntar todo mundo... Mongólia virou uma só, sob o comando do Genghis Khan e seus irmãos. E aí eles falaram, não, não tá bom assim não, vamos além. Dominou o quê? A China. Tipo, a China, caralho, tipo assim, tipo maior território que você pode pensar na época. Aí, quando dominou a China, falou, ah, velho, vamos maior, né? Foi pro Oriente Médio. Mais, né? Mais. Mais, foi pro Oriente Médio. E, porque assim, por que ele conseguia tanto isso? Porque ele era muito estrategista. Como todos os caras assim, eles estratego. Nossa, e aí o cara, tipo, chegou no Oriente Médio, o que que tinha? Elefante. Ele jogava muito StarCraft, né? Warcraft não, Age of Empires. E aí tinha lá os elefantes. Aí, tipo, ele nunca viu aquela merda na vida. Ele falou, ah, tira de longe com o arco e flecha aí. E deu certo, entendeu? Os caras, tipo, fritaram o elefante de tanto negócio e pronto, matou. Tanto que nessa época do Oriente Médio foi quando o cara se recusou a se render pra ele. Ele dominou a cidade murada, que era as mais difíceis, né, na época. E o que que ele fez? Desviou o curso de um rio pra que passasse em cima da cidade pra dizimar a cidade. Caraca. Ele matou um povo inteiro dessa forma. Tipo, todo mundo ficou dentro da cidade preso. É, acho que não é questão de ponto de vista no caso do Gengis Khan. Não, e tem muita questão de estupro, né? Porque o Gengis Khan... Tem uma material assim, ó, que é um em cada 8 até pessoas... Até a guerra do Vietnã... Pelo menos, assim, até a guerra do Vietnã é assim... Cidade conquistada, pilhagem e estupro. Sim, exato, exato. Então, assim, tipo, diz a lenda aí que uma em cada 8 pessoas do mundo é descendente do Gengis Khan. Caralho! De tanto estupro que teve e do quanto ele participava disso. Caralho! Ele e os irmãos, claro, assim, né? É. E ele foi morto por uma mulher, né? Esse é o mais legal. Aí, ó, girl power. Então, mas assim, o Gengis Khan é vilão por causa dessas questões, assim, tudo. Mas, assim, historicamente é uma figura muito interessante. Entendeu? É uma das figuras que eu mais gosto de estudar por causa disso. Porque era foda. Foi um dos últimos grandes impérios, né? Foi. Porque, tipo, já tinha caído o Romano. É que depois você pode considerar que teve o Império Britânico. É, o Império Britânico. Não, o Império Britânico foi... Não, o Império Britânico é foda também, viu? O sol não se punha no grande Império Britânico. Isso é citação de alguma coisa que eu não sei. É, era um ditado mesmo, era ditado? Na época. Porque isso estendia no globo inteiro. Ah, verdade, é. Ah, pode crer. Olha que frase legal. Porra. Mas Império Britânico também é foda. Também, tipo, você vê o mapa do domínio britânico, era absurdo. Sim. Ainda é grande. É. Deu uma diminuída, obviamente, por causa de... O mundo mudou. Mas, por exemplo, se você for ver as bandeiras que tem o símbolo do Reino Unido... Pra tipo, caralho. Todo monte, assim, um monte. E os próprios lugares que falam a língua inglesa. Sim. São... Tipo Índia. Um dos maiores lugares do mundo. Uhum. É um subcontinente, né? É. Então. Mas é... Ah, aí tem um monte de figura no Império Britânico que poderia ser citada. Tem o Coração de Leão lá, como é que é o nome? Ricardo, Coração de Leão. Tem o Longshanks, que enfrentava William Wallace. Não, na verdade, Longshanks e William Wallace não batem historicamente. Ah, é verdade, o Longshanks era depois, né? Sim. Mas teve... Quem que enfrentava o William Wallace? O pai do Longshanks. Era o pai do Longshanks. Porque, na verdade, o William Wallace também, estuprador, também bandido, também... Sim, ele era rolê guerrilha. Exato, mas assim, é um cara completamente, tipo, do povo, oprimido, sem educação, sem nada, nunca teve chance na vida... Nove dedos, né? É, nossa, não. 9 dedos? Eu conheço a história como 7. Lula. Não, porque tem uma história que é a de 7 dedos, que é quando você vai falar pra uma pessoa que ela rouba. Tem uma história que é... Olha, a gente tá tangenciando tanto que não vai sair nunca esse tema de hoje. quando a pessoa rouba, aí o cara foi roubar. E aí a porta da loja caiu na mão dele e cortou dois dedos. E aí identificaram ele porque ele só tinha sete dedos. Se cortou dois, ele tinha um. Ah, tinha três dedos, desculpa. Matemática nunca foi meu forte, sou de humanas. Então, o... Mas o... Depois disso do Império Britânico, nunca teve mais, não. Não teve nenhum... Grande fudido. Não teve um ditador fodão no reino inglês, não teve no francês. Era só aquela monarquia escrota, sabe? Não, era escroto, só que assim, não era um negócio no nível, sei lá, do Hitler. Aí, ó, perdeu. Não, eu tava pensando numa figura de referência de domínio de um. Não, império. Foi que nem, sei lá, Nero, vou tacar fogo no lugar. Sabe? É, que eu descobri esses dias o negócio do Nero, eu minha cabeça fez, what? Que Nero era o nome do programa pra gravar CD. Sim, você queimava. Queima CD. Mas é porque você queima ROMs. Pensa. Você lembra do logo? Que era o Coliseu pegando fogo? Ah, era? Uhum. Ah, eu não lembro disso, eu não lembro. Uia, que foda. Então, e... Nero fez aquilo porque acordou com aquela música na cabeça. Eu já acordei com o coração pegando fogo. Fogo. Mas Nero tem uma boa contribuição pra história da humanidade. Que é a dança da manivela. Verdade. Então... Deus criou o homem criou Nero, o homem criou Nero, e Nero criou a dança da manivela. Que parece a música do Caça Fantasma. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Nós temos também o empalador, Vlad. Porra, esse aí... Na Romênia? Esse aí é bonito o negócio, hein? Romênia, né? É Romênia, é. Eu ia falar Armênia. O cara não bastava ser o nobre dominante do feudalismo ali da região e tal. Uhum. Ele gostava de matar gente. Não, e não é matar. Empalar gente. É, exato. Torturar gente. O caminho para chegar, subir a colina pro castelo dele, ele era todo permeado por pessoas empaladas. Que delícia você passar. O cara fala, hey, mano, vamos assistir o Netflix aqui em casa, tal, estreou aí, Orange is the New Black. Vamos aí. O cara pega o carro, começa a subir pelos corpos empalados. Empalado. Assim, meu, empalamento, gente, é uma coisa muito horrível. Pior contadinho, imagina indo pro rolê, aí chega com a mina no barzinho, dá uns beijinhos e tal, fala, vamos pra minha casa, vamos. A mina começa a subir, de corpo empalado. Que horror. Não devia ser fácil ter um date com o Vlad. Mas ele fazia aquelas coisas de se banhar em sangue, essas coisas tudo. Assim. Isso se fazia mesmo ou era mito? É, parece que sim. Eu não sei, eu vi no Discovery Channel, então tipo... Não quer dizer que tá certo, porque é o Discovery Channel. Não, mas assim, o empalador é real, ele fazia isso mesmo, ele era cruel a esse ponto. Ele era um lord, né? Ele não era, era um nobre lá, sim, ricão, ele não era uma figura de poder. É que político. A época era feudal. É, então... exato. Ele dominava aquela região, era dele, acabou. Que é uma época em que o leste europeu não tinha grandes monarquias ainda. O leste europeu, você tinha feudos. O leste europeu até hoje é um lugar complicadíssimo politicamente. Sim. Porque, tipo, é uma terra de ninguém, assim. O Zanetic, do meu nome, que é o meu avô era iugoslavo. Ele veio de lá por causa da guerra. E o iugoslavo não existe mais, né? É, não, agora é Montenegro. Sérvia, Montenegro e Croácia. É. A região que meu avô era, pertence à Croácia. Que era a Litorânia. Ó, aí é. Região de Blato, pra quem quiser procurar, aí é linda. Eu ainda vou lá e vou falar, cadê minha terra? É minha. Os caras vão falar, Tiagão, tá aqui a sua terra. Guardamos pra você. Eles vão fazer o jeito que você faz com a Ayrton. Mas é, bom, enquanto você tinha, tipo, Império Britânico surgindo já, tipo, aquela coisa do rei, e tem uma puta região, sim, que nem você tinha na França, na Espanha... É, a Itália era dividida em três reinos, se não me engano, sim, nessa época. Nessa época, sim. Tipo, tinha espaços grandes dominados por uma pessoa só. É. No leste europeu era tipo feudo. Eu tenho grana, eu tenho um lugar murado da hora pra viver, e você trabalha pra mim pra poder ter um lugar pra dormir. Uhum, é. Então, ele era só mais um senhor feudal. É, na verdade, assim... É, obviamente, proporcionalmente é diferente, mas na verdade isso existe até hoje. Porque quem tem poder, grana... esmaga os mais pobres. Só que assim, não tem. O esmagamento, ele é. Hoje em dia chama coronelismo aqui no Brasil. É, exatamente. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que assim, sem essa violência gráfica. Não só que a violência saiba, é, né? Diária. Não que a gente saiba. É, não, deve ter. Deve. Esses lances assim. Ou nossa, pra servir de exemplo? Porra, não, você tem. Sim, claro que tem. E tipo assim, aqui no Brasil deve ter pra caralho, assim. No Nordeste, que tem muito essa cultura de coroné. Tipo assim, tem, deve ter muito assim. Qualquer lugar remoto, interior mesmo. Penso de, isso. Daqui, ou Mato Grosso, esses lugares assim que tem muito fazendeiro, essas coisas. Usineiro, assim. Ixi, deve rolar pra caralho isso aí. Mata o cara, ninguém sabe. Aí, ó, ih, sumiu fulano aí, ó. Todo mundo sabe, mas ninguém conta. Não dá, você vai abrir a boca. Que daí você some também. Ah, Sarney, um dos maiores vilões. Tá lá, ó. A gente pulou no tempo. Não, a gente já tá tão desordenado que foda-se. Mas é o mesmo esquema. Eles mandam no Maranhão. É foda, mas é verdade. A família dele manda no Maranhão. Passando um pouco mais pra frente, a gente tem Borgia. Sim, sim. Família Borgia, família liderada Borgia. Pelo... Qual era o primeiro nome dele? Porra, velho. Eu já falei nome que... italiano, não. Nome não é forte, bro. Ele era italiano, não era? Érico. Érico Borgia. Érico Borgia. Érico Borgo. É Érico mesmo. Acho que é. Érico Borgia, é. E... Não, também... Também tinha esse rolê violento também. Tinha, porque já era uma época que a igreja estava totalmente corrupta. Sim. Mandava no mundo inteiro. A época que a igreja estava totalmente corrupta. Declarado. Qual? Ah, tá. Porque nunca foi não corrupto. Declarado. Na hora que alguém inventou Jesus, a corrupção começou. É assim que funciona. Sim, inventaram Jesus, sim. Jesus Cristo não existiu. E a gente chegou no que o Thiago mais queria falar, que é a igreja. Igreja católica. Pra mim, o maior vilão da história. Porque esmaga até hoje. Ó, se você pensar na época das cruzadas, certo? Eles destruíram, dizimaram o povo que até hoje não se reergueu, que é o povo do Oriente Médio, aquela região ali. Por quê? Porque todo o avanço... Ah, a medicina lá estava avançadíssima. Todos os estudos de física, essas coisas lá estavam avançadíssimos. A Europa, astronomia, né? Astronomia. A Europa estava no caos. Era o Dark Ages, né? Exatamente, era das trevas. Era o caos total... E os caras super avançados, tal, nos todos os estudos, o que os caras falam a fazer? Eu vim cultuar esse cara aqui, ó. Ah, não. Clé, mata esse filho da puta, você é herege. E eles foram fazendo isso em todos os lugares. Tentando impor a merda da crença deles. Não é o problema que todas as crenças vieram do mesmo lugar, na mesma região. Isso fode o rolê bonito pra todo lado, né? Exato. Não pode, não pode. Porque daí a galera não aceita diferença. Não aceita diferença. Só que assim, essa imposição da Igreja Católica no mundo... Ela foi oprimindo muitas culturas. E segurou o avanço, né? Segurou o avanço. É... Tem um episódio de Family Guy. É. Que o bebê, o Stewie, ele cria um dispositivo que deixa ele viajar em dimensões. Ah, sim, sim. Aí vai sim. Ele e o cachorro começa... O Brian. Ele fala, olha o que eu inventei aqui e tal. Ele se torna um elemento recorrente na série, né? Mas acho que é da primeira vez que ele vai. Que aí ele abre um portal, eles passam e eles estão num lugar mega foda, super avançado, futurista, do caralho, assim, coisas voando, não sei o quê. Uhum. Aí o Brian fala, caralho, a gente tá no futuro? Ele, não, uma realidade paralela. Aqui, o catolicismo nunca apareceu. Então o cara andando na rua, parece um robôzinho, escaneia ele, assim. Você tinha câncer. O cara faz... Cara, mas você quer coisa mais verdadeira que isso? Porque, tipo assim, não só eles oprimiram o conhecimento de outros, outras culturas, outros ideais, como eles oprimem até hoje avanços. Por exemplo... Pesquisa de célula-tronco. Uhum. O próprio lance de identidade de gênero, essas coisas assim, elas são... É de religião. Era camisinha. Camisinha, sim. Sim. Ah, e aí os caras falam, qual que é o primeiro argumento que as pessoas falam contra homossexuais? Não é coisa de Deus. É. Ah, não deitarás com alguém do mesmo sexo, sabe? Tem essas coisas assim. Então, tipo assim, enquanto houver esse culto a essa merda, que é essa religião, o cristianismo, essas bosta, qualquer religião deveria acabar. Mas assim, enquanto houver essa... Não, eu sou contra a religião, já disse. Crenças eu não sou. Enquanto houver isso aí, não vai ter avanço em parte alguma. Porque as pessoas usam isso como uma forma de atacar os outros e impedir avanço dos outros. Mas sabe de onde veio isso, né? Eles sacaram bem rápido que o quê? Conhecimento é poder. Sim, sim. Então eles seguravam as coisas pra eles, deixava a galera burra pra galera seguir o que eles dissessem. Por isso que o sistema educacional brasileiro vai sofrer uma reforma agora, né? Vai ser reformado pra caralho. Vai ser, ó, mano... Quanto menos você souber, pior. Vai ter pintura do arrombado lá em todo quanto é lugar. Do quem? Do amigo do Dória. Do Romero Brito? É, vai ter pra todo só lado. Tem Romero Brito nessa jogada, né? Os grafites só pode ser do Cobra, que é o Romero Brito. O Brito do grafite. De rua. Né? De rua. E o Romero Brito só vai ter coisa dele, né? Mas é, então, assim, é... Educação é um negócio que, assim, se você der pro povo, o povo vai ficar cada vez mais poderoso, mais forte... E eles querem impedir. A Igreja Católica se valia disso. Os caras dentro da igreja sempre foram muito estudiosos. Isso é pré-requisito pra se tornar padre mesmo. Você tem que estudar pra caralho. Sim. E tal. Isso é até bacana. Só que você, pra isso, você tem que conhecer muito pra poder aquela, oprimir a ideia dos conhecimento outros. Pra nada, né? Pra nada, é. Não pode nem fazer sexo, daí o que acontece? Os caras se entregam aos seus instintos, o que é estuprando garotos. Ou garotas. Tem garotos também. É porque eu pensei nos coroinhas, essas coisas, né? Uhum. Ai, Thiago, mas eu sou católico, não sou assim. Foda-se. A maior parte da galera, na verdade, é católico por osmose. É, né? Por osmose. Tipo assim, o Brasil é o maior país católico do mundo. Porque a galera vai lá e batiza, né? Tipo, é, foda-se. Eu não sou batizado, eu posso falar o que eu quiser. Nunca comi hóstia. Uma vez eu pensei em comprar um saco de hóstia, lá perto do centro tem um lugar que vende. Uhum. Pra passar geleia e comer assim, filmar, falar aí, ó. Ah, o Deus de vocês aqui. Aí você passou dos 15 anos e decidiu que era uma ideia idiota. Exatamente, ainda gastar dinheiro, né? Mas eu podia ter roubado, tirava dinheiro da igreja. Tá, daí você lembrou que você não tinha 13 anos e que era uma ideia idiota. Exato. Mas eu podia ter matado. Não, isso eu nunca fiz. A gente pulando mais aí, a gente chega na época daquele que não deve ser nomeado, que não é o Voldemort. Mas você tinha vários outros pequenos cretinos orbitando, né? Não, no mesmo rolê. Mesmo rolê. Temos quem? Franco. É. É o Salazar? É Salazar, né? Tinha Stalin. Stalin tinha o bigode. Stalin, puta que pariu, velho. É igual ao que não deve ser nomeado. Puta que pariu. Só que ele tem menos fama. É tão ruim quanto. É porque tá longe, né? É. Rússia é Oriente. Exato, é. É outro rolê. A troca de informação já não era lá essas coisas na época e ficou ainda depois com a Guerra Fria. Não, e era bem fechado, né? Era um império fechado. Exatamente. Né? Então não tinha. A gente não bebe dessa cultura, então por isso que não nos atinge muito. Mas é tão ruim quanto. Na verdade, assim, ele é tão ruim quanto, se for ver em termos de mortes, essas coisas, ele é maior do que o que não deve ser nomeado. É maior. Porque a Rússia é maior, e uma das estratégias de guerra dele era o quê? Se não podemos vencê-los, eles que se afoguem em nossos mortos. Sim. E tipo assim, sabe? O que eu mais tenho aqui, gente? Gente. Eu vou joga usar, em cima. Joga em cima. E realmente aconteceu isso na guerra. Ah, a gente tem gente e tem um frio do capeta. A burrice do. Eu não me lembro se foi na primeira ou na foi tentar. Guerra. Foi por causa da guerra. Inverno, foi por causa do inverno. Ele foi tentar atacar o. Mas que na real o que apertou ele foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. É, mas você sabe porque que. Porque tava tudo garantido. É. A Inglaterra ia ceder rapidinho. É. Aí foi o Hirohito fazer merda. É. Sem falar com o tio antes, sem falar com o pai, exato, que cagou todo o rolê. Os Estados Unidos entrou na guerra, entrou forte pra caralho, sim, entrou com sangue nos olhos e fudeu. Porque já tinha bebido de todo o recurso que podia do mundo e falou, agora precisa acabar. Eu tô aqui de boaça, mas agora eu mexo no meu quintal, então eu vou pra cima. Acabou a treta. E aí, fudeu a Alemanha, porque apertou, ele tava ganhando, de repente ele encontrou uma resistência muito maior... Em norte da África, na França. Sim. E aí fudeu, né? Porque começou a segurar daqui. O Stalin ficou isentão lá. Ficou todo Stalin, Pilatos. É. Falou, não ajuda nem atrapalha. Ele falou, velho, ou eu vou pra cá pegar o cara de surpresa pra ganhar recurso e território, ou eu vou perder tudo. Foi aquela última aposta, assim. Foi a loucura. Mas sabe que, tipo, no dia D, o que não deve ser nomeado tava dormindo, e uma das ordens dele era pra que nunca acordassem ele. E eles, isso é verdade. Então, eles não sabiam o que fazer, os caras. E os primeiros em comando dele ficaram... O que a gente faz? Não faz nada. Ele tem que acordar pra... E ele acordou 2 da tarde. Caralho! E a merda já tava rolando desde as 5 da manhã. Puta que pariu! Então, tipo, foi um dos pontos determinantes, assim, sabe? Tipo, Foi ele ser vacilão. Exato. Outra coisa que ele vacilou. Os estudiosos alemães da época foram exilados. Sim. Eles se exilaram, na verdade. Não é que eles foram exilados. Dentre eles, quem? Einstein. Tipo... Oppenheimer. Exato. 2 caras que poderiam ter feito o quê? Jogar na mão dele só a maior arma do mundo. Da história do mundo. Assim, sinceramente, acho que nada vai ser maior que a bomba atômica. Dá pra brincar mais. Dá, bomba H, aquelas porra assim, mas tipo... Já viu a Tsar Bomb, velho? Não. A bomba russa? Não. Cara, é ignorante. O cogumelo forma na estratosfera. Caralho. Véi, bom. É, então tá bom, né? Mas assim, mas você vê que são pequenas coisas que levam a história a se moldar, né? Tipo, e... Mussolini também. Mussolini, na Itália. É, era dos bigodes, né? Por isso que o que não deve ser nomeado fez um pouco diferente, pra tentar se destacar, né? Pode ser, a questão diz estética. Diz a lenda, né, que era por causa do Chaplin, né? Então a gente falando dele o tempo todo... É que é muito referência, é difícil não falar dele. É difícil. Mas é que o Stalin foi bem mais escroto mesmo. Não, o Stalin era complicado. O Stalin fazia... Depois que ele fez o Estado totalitário pleno dele, até mesmo depois da guerra ficou mais fácil, né? Sim. Que ele não tinha um vizinho maluco que nem ele. Uhum. O negócio começou a ficar bem feio lá, né? Do tipo... Crianças instruídas a dedar os pais se eles tivessem ações ou pensamentos que não batessem com a filosofia do Stalin. Sério que isso teve? Você não sabia? As crianças eram doutrinadas, velho. Tipo, caralho. O Estado, não sei o que lá, é isso, é assim, assim, assado. Ninguém pode ficar fora dessa linha. Inclusive papai e mamãe. Caralho. E criança, pessoas, são mínimo adultos, totalmente sugestionáveis, exatamente. Flexíveis. Aham. Uhum. Então é muito fácil você se aproveitar da criançada, assim, né? Nossa, não sabia disso, não. Que foda, isso, cara. Rolou. Rolaram. É porque lá tem essa coisa... Eles eram tipo uma mini polícia honorária, assim. Sabe? Caralho, tipo... Porque, tipo, faz sentido. Porque lá era que nem... Por exemplo, hoje em dia, num escopo infinitamente menor, a Coreia do Norte. Sim. Que a doutrina começa na escola, aquela coisa toda. Então as crianças são super fanáticas e tal, uhum, assim, não sei o quê. Então faz sentido. Caramba, eu não sabia disso, não, das crianças. Foda, né? Caralho, a pessoa... O pai, não, é esse cara aí, eu não gosto desse cara, não. Aí o molequinho saia correndo com as calças curtas e tal. Às vezes o cara podia, sei lá, fazer uma piada. Não, justamente. Uma criança vai justamente, falar, a criança falando bosta. Aí o cara vai pra Sibéria. E, bom, quem mais? Nós temos aí Donald Trump. A gente pode partir pros atuais. Os atuais, tem bastante até, viu? O Trump é tipo, é o vilão de gibi, sabe? O Trump é o bufão. O Trump é o vilão de seriado. O Trump é uma eterna incógnita do impacto que ele vai causar. A peruca dele é tipo a capa do vilão, sabe? Ele é um Modok. É tipo um vilão engraçado de se ver. Pra quem não conhece o Modok, é o vilão da Marvel bem engraçado, que é uma cabeça flutuante. Bizarro. E... Assim, o Trump, eu acho ele ainda... Eu não acho... É óbvio que eu acho ele vilão, pelos ideais. Porém, eu não sei o impacto que ele vai causar. Culturalmente, ele já causou. Agora, na coisa prática, eu não sei o quanto de impacto. Porque é muito piada ele pra ser uma coisa que pode ir à frente. Da porra, exato, né? Então, tipo assim, dentro do Senado americano, que funciona com muita força em oposição, eu acho difícil que ele cause um impacto assim, gigantesco. Não, beleza, a maioria do Congresso e do Senado é republicana. Uhum. Nessa última eleição virou republicana. Virou republicana. Que é o partido do Nós Trump. Estamos no lado do ciclo que é conservador, que é reacionário. É por isso que a nossa eleição aqui aconteceu a mesma coisa e tal. Mas o próprio partido acha ele bizarro. Uhum. Muitos, assim, ícones republicanos americanos disseram, na época da campanha, nas pré, né, que define quem é o candidato de cada partido. Exatamente. Falaram, esse cara é um louco, eu não vou apoiar esse porra nunca. Uhum. E depois que ele ganhou a preliminar, ele também falou não. Não, é. Caguei. Os republicanos queriam tirar ele da corrida e não conseguiram. É. Porque ele criou um momentum dele, assim, por causa de tudo que a gente falou no episódio passado, sobre o nome dele ficar fortalecido por causa da indignação das pessoas, tudo. Uhum. Que ele ganhou tanta força o nome dele que era difícil o próprio partido tirar ele. É. Entendeu? Se tornou impossível. O Trump se tornou uma figura insustentável para os dois lados. E acabou dando certo para ele, né? De qualquer forma, assim, ele enfrenta uma oposição muito grande. Ele tem um negócio que ele vai trocar o plano de saúde, que era o Obamacare, que tinha nos Estados Unidos. Que, apesar de pesar, estava funcionando. Sim. Ele vai criar um novo que, na verdade, assim, quando você analisa friamente, que eu vi essa análise, tem um desconto de imposto de renda, essas coisas tudo. No final das contas, só vai beneficiar milionários. Ou seja, ele está fazendo o que ele foi feito para ser. É, que é o cara que está governando para empresário. Agora é tudo pra ter lugar. É para empresário. É um governo feito para ricos. Só que ele tá fazendo de uma forma maquiada que faz pra todos. Uhum. Então, assim, no final das contas, ele é um governo bem tradicional, meio Reagan, assim, sabe? Essas coisas assim, bem comuns, americana, conservadora. Porém, assim, tipo, com uma roupagem vilanesca, cartunesca. Uhum. Só que, assim, é muito perigoso os ideais que ele tá plantando de volta, que são coisas de white power, coisas racistas, coisas assim, que, tipo assim, inconscientemente as pessoas estão criando, e muitas vezes ele não falou, porque não quero dar crédito ao Trump em forma alguma. Só que ele nunca falou contra homossexuais, parece. Não? Não. Parece que ele nunca falou na campanha dele, não sei se ele falou depois. Só que, assim, ele é misógino, ele é um porco, ele é nojento, mas parece que isso é uma coisa que ele nunca falou. Porém, as pessoas que são homofóbicas, tudo, usam ele como referência também. Uhum. Dada a figura que ele é. Então, assim, ele é muito vilão mesmo. Mas ele é mais cartunesco. O Bush e o Obama já apareceram em quadrinhos da Marvel da DC. Sim. Será que o Trump vai aparecer? E se aparecer... Já apareceu. Será que vai ser um vilão? É, ele já foi o MODOK. Ah, teve aquela zoeira. Teve aquela zoeira. Trump, no sim, Deadpool mas... até, acho que é o GB. Não, mas isso aí não conta. Mas ele como ele a figura... Ele não era presidente ainda. Vai, com certeza. Até porque a oposição do lado do mundo artístico americano é muito forte contra ele. Então os caras vão fazer e foda-se. Aí os caras vão bancar. Não, mas a, não sei qual a emenda protege os caras do que eles quiserem fazer. Não, lá é a primeira emenda. É a primeira. É a primeira emenda. Você faz o que você quiser. Que é a liberdade de expressão. Basicamente. É. Não, você faz o que você quiser, tranquilo. Só que assim, existem os limites de machucar pessoas. Né, tipo assim. Ah, sim, você pode falar o que você quiser na TV, você pode desenhar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser. Sim, sim. E foda-se. Tanto que, por exemplo, como é que você faz um filme tipo Rede Social, que você fala da vida de uma pessoa, tudo? Porque tá protegido por isso. É. Contanto que você não use nada pra ferir essa pessoa, tá tranquilo. Pode rolar um processinho, deve ter rolado, mas não tá protegido pela primeira emenda deles. Eu acho que os gêmeos tentaram processar os produtores. Sim, com certeza, mas assim não ganha, porque tipo, você. A primeira emenda, ela protege demais. E os americanos adoram bater no peito pra falar dela. Ela é boa e ruim ao mesmo tempo. E tem a quarta ou a quinta emenda, que é do silêncio, né? Quando você tá em julgamento. Ah, é essa, é? Não lembro se é a quarta ou se é a quinta. Que se você tá sendo questionado e tal, você tem o direito de não falar porra nenhuma. Ah. Que é usado em House of Cards, é usado no Trumbo. Eu nunca assisti nenhum dos dois. Porra, aí. House of Cards é um negócio que eu tô louco pra assistir, porém, sou ruim de séries. A gente tem você falou do Terrâneo Bush. Também aqui, né? O descendente de Vlad Tepes. Michel. O Michezinho. O Temero. Mas esse daí, ele é tão fraco politicamente, ele é tão nulo, que ele só é uma figura dentro da merda que tá rolando. Porém, ele é uma bosta. É quem você mira, né? Não, exatamente. Porque assim, ele é nulo. Ele representa toda a merda que tá acontecendo. Uhum. Sim. Ele é vilão por tabela. É, exatamente. Não, ele é uma bosta. É um lixo. Aí, Michel Temer, vai se fuder. Porém, assim. É... Michel Temer, primeira emenda, viu? É, primeira emenda. Ah, você não é americano? Sou sim. Eu sou americano. É, o Michel Temer, ele é uma figura muito nula politicamente. Só que tá assim. A covardia dele leva a bosta acontecer, entendeu? Covardia que eu digo assim, omissão e os ideais que ele representa são muito complicados. É, temos aí a terceirização, temos aí a questão da previdência social que vai esmagar todo mundo. O povo só tá indo pro buraco. Parabéns aí pra batedor de panela. Vamos fazer aquela coisa de Facebook. Não, mas é, entendeu? Porque, tipo, a Dilma era ótima? Não. Mas o Temer também não é. É. A Dilma, ela pelo menos representava alguns ideais pro povo. Sim. Por mais oposição que por ela enfrentava... Por ser um governo populista, exatamente. Aconteceu o que aconteceu. Exato. Porque a gente tá na onda do conservadorismo. Uhum. Não importa, a Dilma ia cair de qualquer forma, entendeu? Agora sim, eu tô curioso pra ver quando vai vir assim, o próximo. O senhor, falando da Igreja Católica, sim. Que era uma desgraça, mas tem outros vilões aí que representam outro ramo de religião que também são bem vilanescos, né? Evangélico, filho da puta, esse pastor do caralho. Pastor evangélico, né? Belos Feliciano. Vilões também, modernos. Feliciano, o idiota lá que o Malafaia. E tem o Eu vou seguindo o meu caminho em Jesus Cristo, que é o R.R. Soares. Posa de bolzinho, né? Temos a Bispa Sônia e seu marido, que eu não sei o nome, que também fazia foi ao lado preso, dela. Foi preso, não foi? Foram presos nos Estados Unidos tentando fugir com uma caralhada de dólar dentro da Bíblia. Nada mais representativo, né? Que incrível. Mas é, são complicados porque eles tiram do, dos muito pobres e humildes pra poder criar seus impérios e fazem um negócio tão blindado usando a religião que as pessoas não questionam nada e dão tudo que tem. São bem complicados, esses são vilões poderosos. Estão se metendo em outra vilania. Em outro tipo de vilania. É o governo agora. É. Nós tivemos o George Bush, que foi o, um grande vilão nos Estados Unidos. Primeiro ou segundo? Os dois. Os dois, né? Os dois. Porque os dois são de ideais armamentistas e de conquista. Cada um teve sua guerra de estimação. De estimação, pra, uma guerra pra chamar de sua. No mesmo lugar. É, no mesmo lugar, né? Com interesse petróleo. É... tivemos, passamos batido por algumas... ó, teve a vilã, teve, tivemos uma vilã que era Un Zatsun, se eu não me engano. Que era uma imperatriz chinesa. Caralho. Eu fui longe, hein, porque eu lembrei agora, me veio assim, pum. Porque nós falamos só de vilões homens, que em geral são, pois, sociedade, pois o mundo é patriarcal. Sim, sim. Mas ela era uma imperatriz chinesa que envenenou seu marido. Ela alçou-se ao poder. Uhum. E ela adorava a tortura, adorava ferver seus inimigos. Oh, yeah. Ela envenenava, fervia, fazia essas coisas. Ai, que beleza, né? Que mulher, teve a gente. Ana Bolena boa. Também. Ana Bolena. Mas Ana Bolena não era vilã. É a maluca do cu, né? É, é louca, mas. Fez um monte de merda com sim, gente. Mas ela não era não era vilã. Naquela época todo mundo era meio doido. Ela mandava na caralho e fudia todo mundo. Torturava a gente também. Ah, gente. Verdade. Ana Bolena. Ela tava envolvida com tortura? Acho que não, hein? Sim. Sim? Agora eu não lembro. Galera doidona, mandava matar uma galera. Ah, bom, então também, vilã. Tem aquela que é a pirata chinesa também, que eu não me lembro o nome. Ah, é muito louca. Essa é legal, pô. Ela dominava os mares. É mais legal ainda. Se o pessoal ficar pagando papo de Johnny Depp lá com roupa de mendigo, legal a mulher, pô. Chinesinha lá, toda bonitinha, arrumadinha, chegava lá e falava, o mar é meu. E era. Ela tinha uma esquadra fodida, assim. Daí ela dominava os mares. Queria saber o nome dela, que ela merecia uma menção. Vilã também, por ponto de vista. Tio Targaryen também, né? Assim, num cenário, assim, a gente projetando para os próximos 5, 10, 15, 20 anos no máximo, quais são possíveis vilões aí que a gente pode esperar? Boa. Tem um que tá na ponta da língua. 2018 tá aí na esquina. Rapaz do céu. Foi mencionado no episódio passado. Se esse filho da puta... desse cara entrar no poder. E considerando o episódio passado, não falaremos o nome dele. Você sabe muito você bem sabe quem, muito que bem a gente quem tá é. Falando. Ah, não ouvi? Ouve. Boa, já ganhou. Boa, já ganhou um cliquezinho aí. Ó, esse senhor não vai ter poder, eu acho, pra isso, porém ele pode. Pela onda que nós vivemos, é capaz. Pô, totalmente possível. E assim, militar no poder, aí as pessoas falam, vocês são anti-militar. Sim, somos. Porque, tipo assim, os militares no poder, nós já tivemos um belo de um gosto aqui no nosso país. Ah, que pega a época de 64 a 82 da história do Brasil e estuda pra você olha ver o que aconteceu. Os países mais na merda da América do Sul. Sim. Todos eles têm polícia militar. Exato. Exato. E todos tiveram o quê? Uma bela de uma ditadura. O que é a ONU? Tivemos o Pinochet no Chile. Que foi um cara que, tipo assim, milhões de pessoas morreram. É muita coisa. É, não sei números, não sei dados. O Google tá aí pra isso. Mas Pinochet, péssimo. Sei lá. Teve sua ditadura militar. A Argentina, ditadura militar. Tão ou mais forte que a daqui. Acho que foi mais. Pô, teve outro filho da puta também, da Guerra do Paraguai, aqui no Brasil. Sim, sim. Dizimou o Paraguai. Voltou o Paraguai pra dentro da pedra. Tô tentando lembrar o nome. Foi depois do Deodoro, não foi? Foi. Ai, não me lembro. Foi depois da Proclamação da República. Foi depois da Proclamação da República, sim. Um desses generais, sim. Porque a gente tinha a monarquia, e quem derrubou a monarquia foram militares proclamando a República, e o Brasil começou já numa ditadura militar. Exatamente. Olha que começou que, ótimo. Enquanto República, começamos militares. Teve... Caramba, enquanto você falava, eu pensei em vilões. Mas a gente tá falando do futuro. Do futuro. Tá. Então, assim, o futuro pode estar nas mãos do Brasil, pode estar nas mãos de uma pessoa muito complicada. Na verdade, assim, pra ser sincero, 2018 vai ser um ano complicado e os 4 anos seguintes serão piores ainda. Porque não importa quem entrar, vai ser um saco. Vai ser uma chuva de merda. Porque não tem mais. O que é figura política no país? é um merda militar aí, idiota, que só defende bosta. Temos o Luiz Inácio Lula da Silva, que, por mais que defenda ideais que eu concordo, é uma figura complicada dentro da política, com uma oposição poderosíssima contra ele. Sim. Nós temos Ciro Gomes, que não tem poder pra isso, porém... quem é Ciro Gomes? Né? Porém, Ciro Gomes tem uns ideais legais também. Mas quem é Ciro Gomes? Exato, né? Ciro Gomes não tem força alguma. E mais quem? O Dória? Ah, a Tartaruga Ninja lá... Quem? Meu, como é que é o nome da mulher? Marina. Marina da Silva. Marina Silva, Marina da Marina Silva. Silva. Marina Silva. Que ela é fogo de palha, né? Ela ganha... ela já se cagou de tanto jeito. Sim. Eu não sei pra onde ela vai correr agora. E ela é engraçado que ela, ao mesmo tempo que ela fala coisas geniais, ela fala as maiores bostas do mundo. Sim. Ela consegue ser a figura mais contraditória do mundo. Sim. Da política brasileira. Ela é esquizofrênica na política. É, porque tipo, tem hora que ela fala, oh, que mulher legal, tô gostando. De repente ela fala, bandido bom e bandido morto. Fala, ah, sabe, ela é louca, assim. E não tem ninguém com poder. Então assim, tá muito nebuloso esse cenário político. Eu não sei o que fazer, não. Tipo, não sei, nós vamos só sofrer aqui. E saindo do Brasil? Saindo do Brasil? O Trump, ele gerou uma onda muito complicada ali nos Estados Unidos, então eu acho que vai rolar merda pra lá. Agora, eu só não sei, eu não saberia apontar quem, uma pessoa dentro da política... Aquele cara da extrema direita lá, que tá ganhando uma puta força agora. O que tomou um soco na cara? Isso. É, aquele cara é neonazi, né? Eu acho que vai rolar muito do retorno disso. Aqui no Brasil nós tivemos muito, até o início dos anos 2000, uma onda disso. Uhum. Lá nos Estados Unidos também, deu uma diminuída na era Obama, agora tá voltando. Então eu acho que vai rolar muito disso assim pelos próximos anos, de voltar esses movimentos neonazi, essas coisas assim, e o que é complicado pra minorias. Exceto na Alemanha. Não, na Alemanha acontece isso é blindado, eles não tem perigo algum pra isso acontecer. Lá tem, mas assim, os caras não tem nada. É mais forte aqui do que lá, se bobinha. Porque, tipo, lá o povo é muito educado a não esquecer a história. Nós temos o domador de cavalo sem camisa, o encantador de ursos. Quem? O Marcos Pasquim? Quase. Ó, o Putin... Vladimir Putin. O Vladimir Putin, ele é um cara que não vai sair do poder até morrer. Não. O Vladimir Putin, ele é... Parece é que não é declarado o homem mais rico do mundo. É mesmo? É, porque ele distribui recursos entre os homens de confiança dele. Então, assim, são todos mega bilionários. Só que, assim, da onde vem esse dinheiro? É tudo dele. Só que ele usa através dos caras. Uhum. O Putin é um cara que nunca vai largar o osso e ele fez um trabalho muito bom de plantar a ideologia dele como se ele fosse a melhor pessoa do mundo e tal lá. Então, os russos... admiram muito ele. É, ele parece um homem muito forte pra governar, tudo assim. Ele é um loucão. Tem uma musiquinha louca lá do Putin. Sim, né? Tem uma musiquinha louca. Eurodance do Putin. É tuts, tuts. Eu vou ver se eu coloco também. Puta, se você conseguir, é lindo aquilo. Depois eu coloco o episódio do John Oliver no YouTube, que tem a musiquinha. Só que assim, o Putin é o cara que tem capangas. É engraçado isso, ele tem capangas, né? É tipo um negócio... O cara é ex-KGB, né? O cara é ex-KGB. Alguns hábitos não morrem. Não, e ele é um cara, assim, tipo, ele é extremamente preparado pra combate pessoal e tal. Ele é um cara foda. O Putin é um grande vilão, assim. Tem o Kim Jong-un. Ah, esse cara é uma piada. Ele é uma piada, só que é uma piada com poder. É um Trump da vida. Ele é ridículo. Esse é. Mas eu tenho meio medo desses caras. Se essa merda me solta umas bombas na Coreia do Sul, começa a dar bosta pra todo lado. Que daí você mexe com o Japão, você mexe com a China, você vai... E aí? É perigoso ter esses caras. E aí junta toda essa galera em 5 minutos... Sem contar o próprio coitado daquele povo, né? Porque os norte-coreanos, coitados. Ah, por que o Kim Jong-un não deu de louco ainda? Que ele dá uma de louco dessa, dá 5 minutos e ele não tem mais nada. Ah, sim. 5 minutos. Não, tipo assim, não precisa nem Estados Unidos entrar na brincadeira. Os caras ligam lá pra rainha e falam... Não, a aí, galera tia. Em volta ali assim, ó, já vai... Meu, cala a boca. Tira o brinquedo da mão da criança. Não, o Japão esmaga eles em 2 minutos. É. Tipo assim, a própria Coreia do Sul. Sim. A própria Coreia do Sul tem um apoio ali legal. Que dá tem pra... a China ali do lado, que vira, velho, cala a boca. Mas eu acho que é a questão da China que eles não mexem. Porque a China, se enfesar com aquele gordinho, aí fudeu, hein? Vai virar tudo arado. É, exato, vai virar um terreno baldio, né? Só que eu tenho dó do povo, né, pô? Porque vive pela mesma coisa que a Rússia. Com um ideal implantado na cabeça deles de que os caras são foda e tal. Você acha possível surgir uma vilania assim, tipo, califado louco? Ah, eu acho, viu? A própria China. Olha, a China, ela... A China não é dona do mundo porque não quer. Porque não quer. A China é tipo a Amazon. Só vende livro ainda porque a Amazon quer. É, então, tudo isso que a gente tá falando é antes do domínio das máquinas. Ah, sim. Porque eu acho que quando assim... Quando Skynet acordar... Eu acho capaz que nós, vilão. Em nosso tempo de vida... Mentira, vilão não. É, a gente vai presenciar o primeiro presidente eletrônico. Não. Eu acho. Não. Será que não? Não. Mas vai rolar. Talvez, um dia. A gente tá voluntariamente entregando muita coisa para as máquinas. Então, tipo assim, informações pessoais, coisas do tipo. É, tudo, sua vida tá conectada. Eu acho que é bem capaz, sim, de surgir uma coisa eletrônica aí. A gente vive muito deslumbrado também, acha que daqui a pouco vai ter inteligência artificial, inteligência de verdade, né? Não, inteligência eu não digo, mas um programa poderia ser. Hoje em dia um cara consegue fazer um programa de computador com ideais legais de governo e falar, ó, isso aqui que vai governar. Isso nunca vai rolar. Não, é, mas sei lá, não hein? Vai. Ah, vai. Quer apostar? Nos próximos 90 anos, se não rolar, eu te pago... A gente não vai estar aqui. Eu vou. Tô fazendo academia, meu filho. Você vai estar com 160 anos? Ixi, se o Niemeyer chegou, tamo junto. Niemeyer era Highlander. É verdade. Ele não morreu. Não, ele morreu. Ele foi transferido. Não, por quê? Não foi uma doença, não foi a idade. Rainha Elizabeth tava se sentindo meio fraca com a distribuição de poder dos Highlanders. Eu fui lá e cortou a cabeça dele. Ah, é verdade, hein? É verdade. Tem poucos. Ó, tem o Neymar. Tinha o Neymar. Eu pensei que você falou o Neymar. Tem a Elizabeth. É. Tem o Keanu Reeves. Tem a mesma cara desde o século XII. É verdade, é. Ele é um daqueles poucos Highlanders que não envelhecem. É. Quem mais tem de Highlander? Acabou. Acabou. É. Daqui a pouco, ó, there can be only one. Quando a rainha morrer, fudeu. Vai sobrar só o Keanu Reeves. Vai sobrar só o Keanu Reeves. Aí inicia o reino de horror de Keanu Reeves. Tá vendo John Wick? É só pra mostrar o que ele pode fazer. E com essa, a gente vai pra... Caralho, foi muito alto. Eu vou até cortar na edição, porque não dá. Foi muito alto. Você deu um pulo. Nossa, velho. Deixa na edição. Deixa. Tá bom. Barulho. Eu vou nivelar pra ninguém ficar surdo que nem eu fiquei agora. Fui brincar com o efeito aqui sem me olhar antes qual que era. Puta que pariu. Você deu um pulo. Você... Fala o número aí, Thiago. 13. 13. Ficou uma bosta. Ficou uma merda. Agora tá bom. Como é? Mas, Barone, sabe o que eu odeio? Eu odeio. Você que inicia? Você perguntou, sabe o que eu odeio? Ah, é, eu que começo sempre. Puta que pariu. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu não sei o que eu odeio hoje. É verdade. Tá foda hoje, hein? Você tá odiando muito a igreja, né? É, então eu não posso falar de novo da igreja. O que, que eu odeio? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu odeio quando chega no sabe que eu odeio. Sabe o que eu odeio? Não. Sabe o que eu odeio? Eu odeio quando você vai pegar ônibus e você não tem crédito do bilhete único. Porque pessoas de outros estados que não possuem o sistema de bilhete único, você e nós temos aqui em São Paulo e em alguns lugares do Brasil tem bastante lugar, inclusive. Já que, tem vários lugares. Não, muitos, inclusive, mas tô falando caso tem alguém, né? Tem um bilhetinho que você vai lá, carrega eletrônico. Previamente, eletrônico, você vai lá, pum, passa. Só que, quando você não tem dinheiro no bilhete único, pra conseguir carregar o bilhete único é uma bosta. E muitas vezes você não tem dinheiro vivo, porque você quem tem que anda ir com dinheiro? Num terminal ou numa casa lotérica. Casa lotérica só aceita dinheiro. Dinheiro. E uma ou outra banca você ainda encontra o sistema. Mesmo assim, eles não gostam de aceitar cartão e muitos se negam. Eles odeiam aquela máquina, isso é real. É, exato, exato. Tanto que eles falam que eles não ganham nada com aquilo. Não. Nada, zero. Tinha que ter um abatimento de imposto, alguma coisa pra eles. Realmente é um serviço a mais que você tá oferecendo. É, e aí você fica que nem um besta. O que, que eu faço? Aí você acaba pegando um táxi, você sabe? Faz aquela cara de curva, oh, tô sem dinheiro, preciso descer no próximo ponto. É, eu faço isso bastante. É, porque é, assim... Isso é porque Thiago mora a uma quadra de uma estação do metrô. De que duas. Tem terminais de recarga. Tem duas estações de metrô. Mas e se eu não tô perto de casa? Essa é a questão. Aí você foi burro. Sim, verdade. É, mas eu odeio não ter crédito no bilhete único. Só que na Argentina também é com cartão e agora ônibus não aceitam pagamento em dinheiro, só com cartão. Na Argentina. Aqui acho que vai... A diferença é que lá você carrega em quase qualquer lugar. Então, aqui existe... Tem nos quioscos, que é tipo uma praga da cidade. É uma erva daninha. Cada lugar que você olha tem um quiosco. Pumba aqui, né? Tivesse que ficar no mesmo lugar. O excelentíssimo senhor prefeito Rick Riquinho João Dorian Gray. João Dorian Gray. Ele tem a ideia de cortar cobrador, né? Para os cariocas, o trocador. Eu só sei desses dois lugares. Desculpa, gente. Se você é de um lugar que o cobrador ou o cara trocador, que pega seu dinheiro pra você entrar no ônibus. Sei lá, vai se o cara chama cacetinho. Que não é o motorista. Cacetinho, man. Sei lá assim, como é que é. No sul deve ser assim. Períneo. Ele tem Períneo é um bom nome, bro. Períneo é um bom nome. Ele quer tirar o cobrador para que só seja eletrônico. Ou seja, mais alguns milhões de desempregados. Desempregados. Aí. Porém, a ideia em si, tirando a parte dos empregados, fosse assim... Se você tira essa parte, ela pode ser boa? Não, porque nós não temos pontos de recarga real, tipo, pra isso. Olha, o suficiente. Bilhete único você carrega pelo celular hoje em dia. Sim. E se todo ônibus outro tiver dia... aquela merdinha vermelha que recarrega seu cartão... Que são, tipo, 1% dos ônibus. Só tem. Os ônibus fugidão que vão de terminal a terminal. Exatamente. Hoje em dia. Eu nunca usei. Essa é como você faz. Dá, você coloca o cartão e carrega lá? Você encosta ele lá, né? Tem um lugarzinho pra ele ficar parado, chacoalhando enquanto o ônibus anda. É. E ele acessa o sistema. No certo. Caso de vale transporte, por exemplo, como é o caso... Ah, não, ele carrega automaticamente. Você tem uma recarga, ele recarrega. É, isso eu faço, assim que eu faço com o teu trabalho. Comprou pela internet, a recarga pelo celular, caralho que for, coloca lá, ele acha também e passa a carga pro seu cartão. Ah, entendi, tá. Só que você tem que dar sorte de achar aquilo. E você tem que ter conectado no aplicativo se você Exatamente. Não tem a recarga. Tá. É, se todo busão tivesse Wi-Fi grátis... Sim. Que funciona, porque a maioria nem funciona quando você tá dentro do busão. É verdade. Com essa maquininha, beleza, vai, até passa. É isso que eu tô falando. Vai acontecer? Não. Não. É esse que é o problema, entendeu? Você vai tirar trampo de um monte de gente pra fazer uma coisa que um sistema que não funciona. Pra a galera tomar no cu. Exato. Mas você odeia alguma coisa ou você tá que nem eu que tava sem ideia e pensou na ideia mais estúpida do mundo? Cara, lembra de uma coisa que eu odiava e eu esqueci enquanto você falava. A gente tá mal, nós precisamos fazer pauta do Sabe Que Eu Odeio. Eu odeio a falta de memória, quando me dá esses brancos, eu odeio isso. Eu chuto muito a mesa aqui, você já reparou? Fica no somzinho? Não, porque eu ouço no escuto. Não, porque rola uma redução de, som, de ruídos geral que eu faço que tira. Ah, então tá. Aliás, bom. Aquela hora da piada do peido talvez nem apareça pra galera. Ah, não é piada do peido, você simplesmente soltou flatos no ar. Ih, peido é engraçado. E o nosso estúdio ali, Marcão, o nosso técnico de som, é legal que você olhou. Rolou de rir. Rolou de rir. Marcão, que é um pândego, né? Fala aí, Marcão, manda um oi pra galera. Oi. Ah, é grande, Marcão. Marcão, gente finíssima, Marcão. Já ali, Eduardo, né, nosso diretor de pauta, tá arrancando os cabelos que a gente não seguiu nada do que ele falou. E a Mônica dormiu. Mônica tá dormindo porque, né, é tedioso esse programa. Bom, depois de mandar aí Tomarinho tomar no cu, onde as pessoas podem nos encontrar? Elas podem nos encontrar no provável site que você achou esse pedacinho de áudio. Sim. Isso é o site.com, tem um comentário aí embaixo, barrinha de comentário. Pode deixar. Deixa o seu. Fiscal de podcast não apareceu, a gente não cometeu gafes no último episódio. Pois é, ou ele esqueceu. Ou morreu. Ou morreu. Porque o fiscal de podcast fez merda no 14º. Mas por que o fiscal? Porque pode ser a fiscal. Pode ser a fiscal. Exato. Mas no, porque décimo, não tem jeito. No 12º episódio, o fiscal rabiou. Ah, é. Verdade. Ele falou que não tinha um link que tava lá. Exato. Nem leu, já veio com a garrega. Já, parece a gente. É, exatamente. Parece a gente querendo falar sobre história sem estudar. Mas tem os comentários. Os comentários podem até ser anônimos. Você pode inventar um e-mail ali, colocar o nome que você quiser, foda-se. Se quiser. Coloca lá, só pra xingar. Quer xingar a gente vai falar no ar. Não recebemos nenhum, não mande um @gmail.com. Não sei se recebemos na verdade, mas eu acho que não. Antes do próximo episódio, você jura que você checa? Não. Então tá bom. Tem... Alguém Nossa. Me falou, desculpa, deixa eu só falar. Alguém me falou que tinha vontade de mandar, porém tem vergonha. Eu não me lembro quem. Pede pra não ser identificado. É. Simples, né? Ou pode criar um e-mail. A gente pode não fazer isso. Eu mas... mandei um @gmail.com. Ó, tem um bagulho chamado 10 Minute Mail. Você cria um lá, manda e o e-mail some depois. Isso existe? Existe. Ah, é você alimentando um monte de babaca que vai querer quando trollar. Você quer, não, quando você quer ser totalmente off the grid, sabe, na internet e tal, você acaba usando esses e-mails pra criar cadastros, essas coisas, no lugar que você precisa se cadastrar e tal. É tipo um stories de e-mail. Exatamente. vilão moderno, Mark Zuckerberg tá colocando stories em todo lugar do mundo. Aliás, eu vi um bagulho engraçado que o meu stories do Instagram foi legal, vai. Eu não vejo os stories, mas o... No Instagram, você viu sim que eu vi que você viu, que eu vi sua carinha lá. Ah, o do livro? O do livro. Tá, ah, foi bom, vai. Mas o... Fala que foi bom, não é? Tá, tá. Gente, então me segue no Instagram aí, @tpzanitik. Um bagulho engraçado, uma editora, a Raquel Kozer. Depois que apareceu Moments no chat do Facebook... É. Mandou assim, medo de um dia eu abrir o Word e tiver o Word Stories dos meus autores. O que eles estão fazendo. É, eu vi umas mensagens no Twitter, assim, né? Que era tipo, ai, gente, olha meu micro-ondas, acordou assim. Aí tinha um Stories e a pessoa colou assim. Não, olha, vamos dar um crédito aí, ó. Todo você, povo brasileiro da internet. O melhor do Brasil é brasileiro, né? Fazer meu, piada. Puta que pariu. Como o povo brasileiro consegue ser bom na internet, viu? A maior potência de memes do mundo. Nossa, sim, puta que pariu. Como o brasileiro é bom pra zoar, hein? Mas o Brasil, calma, você que tá só mexendo no Facebook, não. Você não, a gente não tá falando de você. A gente tá falando da galera conectada de verdade. Você que é jovem. É do Twitter. Falando em Twitter, temos nossos perfis. Não tem um perfil do podcast. A gente não vai criar porque a gente não vai ter disciplina de cuidar. Não, foda-se isso aí. É. Tem o @Barone, @tpzanitik. Uhum. Você pode também mandar mensagens com a hashtag Isso Não É Uma Hashtag. Sim. Eu vejo isso mais fácil do que e-mail, aliás. Você, na verdade, tem visto também? Eu vejo. E não tem mais nada? Não. Porque a última vez que eu vi foi em 2012. Existe um. Existe um de 2012. Que é só isso. Isso não é uma hashtag. O mais legal, eu vou falar de novo de Ayrton Marinho. Teve uma vez que ele lançou. É que eu sigo ele, eu vi. Só que ele não colocou isso não é uma hashtag. Ele colocou isso não é um podcast. Eu vi. Nossa, eu tenho vontade de ir na casa do Ayrton Marinho com um saco de uma fronha cheia de laranjas e bater nele. E com essa nota perfeita... Tem o Facebook também, isso não é uma página, pronto. Isso não é uma página, curta lá, deixe seu comentário, assine o canal. Dá um joinha. Dá um joinha, assine o canal. Assine o canal, aperta aquele sininho pra você ter os alertas. Aí uma dica geral, se você sobreviveu até aqui... Dá o play no site, ficar ouvindo pelo site é meio cagada, tá? Não fala isso, vai que as pessoas só ouvem dessa forma. Cara, aperta o botão de download... Mas ninguém... Bom. Baixa o arquivo. Que você está se sujeitando a ter que começar de novo do zero. Porque o servidor pode dar um reset no meio. Eu posso ser sério que eu já ouvi várias vezes no site e não deu pra mim? Você deu sorte. Não dei sorte, porque eu sou ótimo de tecnologia. Aham. Pode gravar um stories agora falando isso. Vai, continua aí. E pode parar do nada também. É estranho falar em português, porque é tipo, this episode is brought to you by... Vou deixar isso no finalzinho. No final, esse é o começo, pô. Não, isso, depois eu vou usar você falando que é estranho em inglês. Não, vai parecer muito elitista, vai tomar no cu. Ah!